455 da Arpa Cristã, o povo de Deus na terra. Abra sua Arpa Cristã no 455 e louvemos ao Senhor. 455 da Arpa. O povo de Deus aqui na terra tem o sinal, povo que vive em santa guerra contra o mal, povo que espera a Jesus Cristo, que presto vem, é pois ele mesmo que nos diz isto: vigiai-me bem, a minha paz se não há do mundo, eu vos darei o coração de gozo profundo, eu encherei com o seu braço, ele nos guia, ó grande amor, para os que lhe pedem, logo envia o consolador. Ó, vinde a mim, Jesus convida, quem sede tem, beber ou vinde da água da vida, celeste bem. Let's